Vai. Desse naipe, né? Deixa eu rolar aí, deixa eu rolar. Uma doce dose de você. Pela dor que eu pago pra te ter. O amor que eu trago pra você. Todo meu carregamento. Uma doce dose pra fazer por um momento desaparecer todo o seu ressentimento. Look here, baby. Come. Alright. Uns bebem pra esquecer, uns fumam pra pensar em ter. Uns tão de LSD na plateia do UFC. Querem ver luta na TV, bruta como deve ser. Porque na rua vai ser luta pelo vinho bom que eles vendem. Luzes só as do neon e a sirene. Sonhos como sons, Tom L vende. Os pivete entende, então querem sempre. Aumenta o volume dos fones. Eu não, mas o chão treme. John Lennon vivo no caixão. E o amor morto, doses de ilusão. Yoko, olha o que esse leão no jogo. Por animais em extinção no bolso. Predadores tão a solto. Doce dose, olho baixo, eles de olho gordo. Ó os caras, ó, enquanto eles se fode. Só vou relaxar os neurônios. Deixar passar os caminhões e andar 30. E deixar cansar os vacilões, vai. Traga a brisa. Uma doce dose de você. Pela dor que eu pago pra te ter. O amor que eu trago pra você. Todo meu carregamento. Uma doce dose pra fazer por um momento desaparecer todo o seu ressentimento. Look here, baby. Come. Vem, me ame duas vezes, tipo o som do jean. Diz adeus quando o sol vi. Que eu vou embora agora com o G. Joga fora a B. Minha doce dose do veneno. Amor é foda, tô vendendo. Deixa o corpo leve, a mente zen. Me protege, onda bad não vem. Porque a vida é breve, o prazer me devem. Leva a dor no verso que a inspiração me quer bem. Ou me tem de refém. Gata vem, vem, que é a última vez. Gata vem, vem, que hoje tem, tem. Sem ressentimento porque eu te deixei. Sei, sei, porque eu te deixei. Só pra não dizer que por você eu assinei um 3-3. Oh Lord, essa noite eu vou fazer um blues, baby. Tudo azul como na primeira vez. Tu me leva onde eu te levei. Uma doce dose de você. Pela dor que eu pago pra te ter. O amor que trago pra você. Todo meu carregamento. Todo seu ressentimento, right.